Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Boa noite a todos, mais uma edição do Sucesso Pop Mix no ar. Eu sou o Vitor Diniz e esse é o programa do mês de outubro, aqui pela Rádio Sucesso. E teremos como grande destaque Black Sabbath, que fará um concerto aí histórico no Brasil, ainda nesse mês. Assim como The XX, uma das bandas mais legais que surgiu nos últimos tempos e que também estará se apresentando em palcos brasileiros. No caso do Rio, ela toca no Vivo Rio no finalzinho do mês de outubro e eu considero esse show aí obrigatório. Esse é imperdível total também, o XX, grande banda. Antes, Arctic Monkeys abrindo o programa de hoje, porque não se fala também em outro disco que não seja o álbum novo do grupo de Sheffield, mais um discaço da trupe de Alex Turner e companhia. Bom, pode-se dizer até que é um disco meio que auto-intitulado, né? Porque traz as iniciais da banda, né? Em seu título e tudo. Capa preta, muito legal. O disco fazendo um barulho imenso na imprensa internacional também. Tem um lado B com participação de ninguém mais, ninguém menos que Richard Harley. Enfim, a gente ouve três do Arctic Monkeys para começar em grande estilo essa edição do Sucesso Pop Mix. A gente já começa com Do You Wanna Know, uma das novíssimas da safra aí do Alex Turner e seu ótimo Arctic Monkeys, bandaça que veio para ficar mesmo. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You love you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were made? Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd Beside me, I go crazy, 'cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like I'm just a memory, and I can't help myself, alright, wanna hear it say, are you mine? Well, are you mine? Sucesso Pop Mix! Pop Mix! Buy you one as a present. It's our kid. Christmas kidding tray. Ross, just play it, mate. I like the way you look at me, baby. Please don't try to not lie. Monkeys aqui no Sucesso Pop Mix. You and I com Richard Harley fazendo uma participação especialíssima, o grande ex-componente do Long Pigs e que tem trabalhos solos maravilhosos. Eu acompanhei um show dele no ano passado e foi incrível. Antes, Are You Mine, ainda também do álbum novo. No caso, a música com o Richard Harley é um lado B de luxo, né, no caso. E aí, Are You Mine, e abrindo a sequência, abrindo o programa de hoje, Do You Wanna Know com Arctic Monkeys. Agora a gente confere três do DXX, que se apresenta no final de outubro, tanto no Rio quanto em São Paulo. O disco preto com o X branco foi o primeiro, o disco branco com o X preto foi o segundo, eles inverteram. E esse primeiro álbum do DXX foi definido em um documentário chamado Minha Loja de Discos, muito legal, que o canal Bis da Rede Globo vem exibindo, sobre lojas do Reino Unido, né, da Inglaterra, e na Half Trade, especificamente, nesse documentário, ele foi definido como o disco mais vendido na história, na história recente, pelo menos, da Half Trade, dessa tradicionalíssima loja e gravadora inglesa. É uma banda muito boa, com um conceito definido, dos mais legais, e eu indico muito para vocês esse show no Vivo Rio, no final agora de outubro, na última semana desse mês, e a gente confere três com essa ótima banda inglesa. Eles têm umas carinhas darks que são ótimas. A primeira é Islands com XX aqui no Sucesso Pop Mix. Nights and days before. as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love, love, love, love, love. Unspoken, a silent devotion. I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready as long as you're with me. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love, love, love. Vocês ouviram duas com o XX, Angels and Islands. Foram as duas músicas do grupo inglês que toca no Rio de Janeiro no dia 26, mas antes, no dia 24, se apresenta em São Paulo. Portanto, um dos mais elogiados e aclamados grupos da história recente do Reino Unido, tocando nas duas maiores cidades brasileiras, São Paulo no HSBC, mas antes eles se apresentam no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de conferir o XX ao vivo, pois é realmente muito legal essa banda. Eles têm ali referências ao Joy Division, ao próprio The Cure, pós-punk, e uma das grandes grifes do indie mundial no momento, da XX. A gente confere mais uma desse ótimo grupo inglês antes de partir para o intervalo e para mais um bloco aqui do Sucesso Pop Mix. Dessa vez a gente ouve, são tantas, mas a gente confere aqui Crystallized com o XX. Oh, through the sun. And I've been six more doses. So don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest. Go all slow. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.